deste força ao meu destino, me trouxeste a esperança, me fizeste um menino na calçada da festança, deste graça alvorada. Canta em cantos madrigais e na sombra da estrada disse adeus pra nunca mais. Uma estrela pequenina com os lírios do luar enfeitaste a minha esquina com a fé e oração, dando as mãos ao meu calvário no caminho do perdão. Deste o lenço da bondade aos meus olhos tão ateus, deste o riso à alegria, trouxeste a felicidade e depois disseste adeus. Trouxeste a felicidade e depois disseste adeus. Deste força ao meu destino, me trouxeste a esperança, me fizeste um menino na calçada da festança, deste graça alvorada. Canto em cantos madrigais e na sombra da estrada disse adeus pra nunca mais. Uma estrela pequenina com os lírios do luar enfeitaste a minha esquina com a fé e oração, as mãos ao meu calvário no caminho do perdão. Deste o lenço da bondade aos meus olhos tão ateus, deste o riso à alegria, trouxeste a felicidade e depois disseste adeus. Deste o riso à alegria,